Foi muito bom, foi extremo conhecimento, que já vim trabalhado com cabo de sete flechas com cura já há algum tempo. Assim que eu iniciei minha caminhada na Umbanda, também trabalhava num centro espírita, na verdade um hospital espírita de cura, e meu grande contato com ele, a grande força que ele me deu foi justamente nesse hospital espírita, que a gente ia para lá, então o cabo de sete flechas curava, curou muito, temos muitos relatos de curas que ele fez em várias pessoas, e sempre de forma, a forma dele trabalhar, sempre muito calado, faz a cura, faz o trabalho dele e deixa suas mensagens. Então, para mim, sempre foi um prazer trabalhar com ele, sentir essa energia muito forte, né? E muito sincera que os caboclos trazem, né? Na força de Pai Oxóssi. Doenças nesse mundo, e tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, são comuns. O que não é comum é não procurar seu tratamento da maneira adequada. Não deixe o ego ou o orgulho tomar conta. Procure auxílio aos seus irmãos. Mesmo que seja um médium ou um doutor médico desta terra, procure sempre auxílio, pois vocês estão encarnados e para ajudar um ao outro. Não ache que é preciso somente de si para viver no mundo sozinho. Então, em qualquer situação, seja feliz, seja doente, veja a vida de forma diferente. Saiba enfrentar os obstáculos sem remorso e sem tristeza. Ao desencarnar, o ser carrega aquilo com ele que estava impregnado em seu corpo. E o aprender a andar e falar é justamente desapegar dessas coisas. Se o corpo ainda estava doente, ele saber o porquê e se curar. Porque nenhuma doença é sem motivo e sem razão. Existem as doenças kármicas, existem as doenças devido às atitudes mundanas e as doenças espirituais. Quando o espírito encarna por causa de doenças no mundo astral, é porque foi sustentado de várias formas. E o espírito se negou em busca da cura, mesmo que é inconsciente, porque às vezes ele acha que está indo em busca da cura e não está. Mesmo que é inconsciente, então existe a encarnação. Não quer dizer que é encarnado apenas por doenças, e não quer dizer que só cura da doença no mundo astral se encarnar. Não. Aquele que é possível curar no mundo astral é curado no mundo astral. Em último caso, se encarne por doença. Eu trouxe essas 20 questões para estudos, tanto para vocês quanto para mim. Para esses estudos constantes do que fazemos a nós mesmos. Ele é o rei das matas, a onda de glória, toda varanga, sua flecha mata. Saravá seus sete flechas, ele é o rei das matas, a onda de glória, toda varanga, sua flecha mata. A Ford Grande Cabo Sete Flechas. Salve. Ô, seu caboclo, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade do estudo, onde poderemos colher da sua sabedoria, estudando aqui as questões enviadas por um espírito da equipe do Diálogo com os Espíritos, o Dr. Alberto, e pedir suas palavras iniciais. Salve. Acabou com sete flechas. Trabalha na radiação de Oxóssi. Porém, ganhou sete flechas, cada uma de um orixá diferente, podendo trabalhar na cura em todos os âmbitos, tanto espiritual quanto material. Não importa o lugar. Caboclo Sete Flechas pode chegar para curar. Salve, Caboclo Sete Flechas. Salve. Então, a primeira questão, senhor Sete Flechas, é a seguinte. É possível realizar a cura no consulente sem estar alinhado ou alinhada com o seu livre-arbítrio? Possível, sim. É feito? Não. A possibilidade é uma coisa. Ser feito é outra. É possível você fazer a cura mesmo não estando sem ligar a vida. Porém, nenhuma entidade em plena luz fará isso, porque essa cura implica em uma série de ocasiões causadas na vida de uma pessoa. Então, não se deve, de maneira alguma, fazer a cura sem que o livre-arbítrio seja respeitado. Se toda doença está alinhada ao corpo bioenergético de cada pessoa, o ser humano tem o poder de se autocurar sem a necessidade de um tratamento médico espiritual? Salve. O tratamento médico ou tratamento espiritual é apenas um complemento da autocura. Toda a cura, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. O remédio é necessário para a cura? Sim, porque usa-se elementos da natureza ou elementos quaisquer que sejam, feitos mesmo químicos ou não, são elementos retirados da natureza. Então, se usa os elementos da natureza para que a cura seja feita. Porém, a cura, na grande parte das vezes, tem que começar com a mente, com querer. Então, independe de remédio, porque se a pessoa não quer se tomar o remédio, não quer se fazer aquilo, não se tem a cura. Então, precisa da pessoa, em toda cura, e tem como sim se autocurar. A autocura sempre vem alinhada a várias coisas. Se está com excesso de peso, que se chama-se também uma doença, como se vai autocurar? Fechando a boca e também praticando exercício. Se está com a glândula desnivelada, por isso que se ganha muito peso, então tem que se nivelar a glândula e também a consciência para o consumo de comidas e a praticada de exercício. Então, é um alinhamento das duas coisas. Às vezes não se consegue alinhar a glândula se autocurando. Alguns, sim, pelo conhecimento espiritual das energias universais. Outros, não. Então, precisa de uma cura espiritual. A cura espiritual, tanto a cura desse mundo, dos chamados médicos encarnados, são feitas da mesma forma. A diferença é que os médicos do mundo espiritual curam com as plantas e com as ervas em matéria bruta. E já os médicos dessa terra curam em matéria condensada da matéria bruta. Porém, não vou entrar no mérito a questão do comércio de remédio feito de maneira inadequada. Remédio para curar o remédio que se deu. Remédio que se traz doença. Que aí já vem da podridão do pensamento do encarnado em ganhar em cima do tristeza alheio. Salve. Salve. Muito obrigado. Os médicos astrais são os únicos que trabalham com a cura no mundo espiritual? Não. Existem os métodos astrais, porque depende do tipo de cura que se necessita. A cura da mente, a cura do corpo espiritual, ou qual tipo de cura? São especialistas diferentes. Como nessa terra, o mundo espiritual é um reflexo deste mundo. Então, para se ter a cura, estando como espírito, depende do que se precisa para procurar o especialista correto. Nem sempre é um médico. Quando se está com um problema na junta de locomoção, o médico dessa terra, do mundo encarnado, não se manda procurar aquele que faz exercício, por exemplo, fisioterapia, ele não é médico, é outra especialidade, mas que trabalha também com saúde. Então, tem que se tirar da cabeça que são apenas os médicos que curam. Mas depende do problema que se acarreta. Os médicos diagnosticam. O diagnóstico feito pelo médico, que encaminhará para aquele que cura. Assim é o mundo espiritual, as entidades que fazem o diagnóstico e passam para as entidades responsáveis para a cura. Salve. Salve. Muito obrigado, Sr. Sete Flechas. Próxima questão. O quanto da consciência está ligada à doença? E o quanto da consciência está presente também na doença? Consciência ligada e consciência presente. São duas coisas que jamais desligarão. Um, a consciência. E o outro, também a consciência. A consciência, seja ela na doença, seja ela em qualquer tipo de ato, ela sempre deve estar presente. O quão ela está ligada na doença, aí esse caboclo informa. Qual o tipo de doença? Porque a conversa está sendo sobre doenças em geral, correto? Sim, senhor. Então, o caboclo vai falar em geral. A consciência sempre está ligada à doença, porque a doença abala o psíquico de qualquer ser. A partir do momento, por mais boba que seja a doença, que seja uma febre que o deixe acamado, que seja um resfriado que o deixe indisposto, isso afeta seu psíquico. Pois o quê? A sua consciência pesa e deixa de fazer várias atividades as quais deveriam fazer. E outra pergunta, se eu não tiver enganado, e se foi a pergunta, é o quão a consciência vai ativar a doença ou desativá-la. Esse foi o meu entendimento da pergunta. A ativação da doença referente à consciência vai de cada ser. Por quê? A principal doença que se vê relacionada à consciência nos tempos atuais é a depressão, que se leva ao suicídio. A depressão está ligada intimamente à consciência. Se o filho está com a consciência abalada, as coisas que ele o fez pesam, ou que as pessoas fazem e ele não toma atitude ou pesam, a consciência enfraqueça. Então a depressão toma conta. E se caso não é tratada, o corpo vai pegando outras doenças. Porque com o corpo fraco devido à consciência, que foi se deixando os pensamentos negativos tomarem conta, vai se enfraquecendo todo o corpo etéreo da pessoa. E ela vai se ficando cada vez mais fraca. E o que se chama de olho gordo, inveja, entre outros tantos nos ditos populares, que esse caboclo chama de energia negativa, vão se acumulando. E isso gera mais doença, mais doença, mais doença. Pois existe um equilíbrio entre corpo e mente. Se a mente está desequilibrada, o corpo desequilibra. Se o corpo está desequilibrado, a mente desequilibra. Por isso a importância de manter sempre a mente com pensamentos positivos e rogado ao grande Tupã. E o corpo sempre em exercício para o melhor desenvolvimento de suas atividades, porque caso algum desequilíbrio, os dois desequilibram, e assim o seu espiritual. Então é corpo, mente e corpo espiritual estão ligados intimamente. Então vai se acumulando energia negativa e o corpo vai descendo, descendo, descendo, até se a mente ficar totalmente confusa e muitas das vezes leva ao suicídio. Suicídio esse que não termina a vida, apenas começa o sofrimento. Pois o sofrimento do suicídio, ao ver que não se livrou dos problemas, aí o ser quer voltar e não tem volta. Então, aquele que se passa por qualquer dessa situação descrita por caboclo deve-se imediatamente procurar ajuda. E não deve simplesmente fazer uma ou outra coisa. Tem que se equilibrar o corpo, tem que se equilibrar a mente para equilibrar o espiritual. Então, deve-se procurar estar ao lado de pessoas positivas e enfrentar seus problemas e exercitar o seu corpo. Porque eu desconheço qualquer feio de terra que foi curado dessa doença com remédio mundano, porque não é uma doença mundana, é uma doença da consciência que afeta o espírito e o corpo. Salve, pode ficar bom com sete flechas. Salve. Os pensamentos e crenças são, de fato, determinantes a cada doença existente no corpo do desencarnado? Sim. Ao desencarnar, seu espírito desliga da matéria por partes. Não se desencarna e acaba o elo da matéria. Então, ao desencarnar, a matéria fica e o espírito vai. Ele não sobe e nem desce. Ele vai. Vai para que lugar? Cada ser tem um lugar determinado aí. E a pergunta sempre é, e o que define esse lugar determinado? Muitas vezes a crença e muitas vezes a mente, a qual ele acredita. Então, se ele não acredita, acabou, que existe vida após a morte, ele não vai viver? Não disse isso? Eu disse que muitas das vezes vai pela crença ou pelo onde a mente acredita em, no primeiro instante. Porque os espíritos que o recebem querem passar tranquilidade para aquele choque entre o encarnado e desencarnado. E não existe isso de desencarnou e relembra de tudo. As lembranças vêm ao pouco. Esse caboclo diz que é como se nascer novamente. Se nasce para uma vida que já existia e vai se lembrando aos poucos, como uma criança aprende a andar e a falar. Mas para aprender a andar e falar, começa do zero. Ao desencarnar, o ser carrega aquilo com ele que estava impregnado em seu corpo. E o aprender a andar e falar é justamente desapegar dessas coisas. Se o corpo ainda estava doente, ele saber o porquê e se curar. Porque nenhuma doença é sem motivo e sem razão. Existem as doenças kármicas. Existem as doenças devido às atitudes mundanas e as doenças espirituais. As doenças kármicas são aquelas que estão na sua linha kármica para aprendizado devido às grandes consequências do passado. O que quer dizer que podem ser alterados de acordo com suas atitudes na vida. Aquilo não é porque é kármico que não pode ser alterado. Tudo que é kármico pode ser alterado. Depende da sua atitude hoje, amanhã. E assim por diante. As doenças espirituais são aquelas criadas por quê? Corpo fraco, mente fraca. Pensamentos negativos. Acumular pensamentos negativos. Esquecer de voltar os seus pensamentos para coisas positivas. seja ele independente de sua fé, de sua crença. Se tem fé em crença em algo, tem que se voltar os seus pensamentos para sua fé e crença naquilo que tem, para fortalecer o seu espírito. Se não tem crença em um ser superior, tem crença em si mesmo. Então volte a fé e a crença na força de si mesmo, para fortalecer a sua força espiritual. E tenha doença causada pelas coisas mundanas da terra, pelas suas ações dessa terra. Que é o quê? Não cuidar do corpo direito. Isso gera doença. Então, se não cuida do seu corpo, haverá doenças e consequências. E não são espirituais. Então, por não cuidar do corpo, por isso o caboclo volta, equilíbrio da mente, do corpo e do espírito são essenciais para a vida de qualquer um. Se um desequilibrou, vai gerar uma cadeia que vai desequilibrando o resto. Se um está desequilibrado, tem que equilibrar tudo para que tudo seja na perfeita harmonia. Não se confundam entre doenças geradas por atitudes ruins tomadas em terra e doenças espirituais. Se fica num vento frio, sai molhado e pega um resfriado, isso não é culpa de inveja, é culpa de não cuidar do seu corpo direito. Tchau. Salve o caboclo sete flechas. Tchau. As doenças no mundo astralino persistem até o momento da reencarnação daquele espírito? Quando o espírito encarna por causa de doenças no mundo astral, é porque foi sustentado de várias formas. E o espírito se negou em busca da cura. Mesmo que é inconsciente, porque às vezes ele acha que está indo em busca da cura e não está. Mesmo que é inconsciente. Então existe a encarnação. Não quer dizer que é encarnado apenas por doenças. E não quer dizer que só cura da doença no mundo astral se encarnar. Não. Aquele que é possível curar no mundo astral é curado no mundo astral. Em último caso, se encarne por doença. As doenças do mundo astral são várias, mas principalmente aquelas devido ao fraquejamento das ideias, ou seja, a mente em desequilíbrio, o que gera o espírito em desequilíbrio, pois no mundo astral não tem-se a matéria, o corpo físico, tem-se o corpo espiritual e a mente, que não deixa de existir. Mas não a mente em matéria, a mente é terra. Salve, caboclo sete flechas. Salve. Sendo que os pensamentos criam a doença, a alimentação realmente impacta na saúde do encarnado? Totalmente. Volto a falar. O equilíbrio da matéria. A alimentação faz parte da matéria. Se come porcaria, vai ter um corpo cheio de porcaria. Assim como a sua mente é o reflexo daquilo que você pensa, o seu corpo é o reflexo daquilo que você ingere, seja de bebida, seja de comida. Excesso de qualquer coisa faz mal, porque o corpo nada mais é que uma demonstração de como deve funcionar a mente de qualquer um, como deve funcionar em equilíbrio. Se a pessoa faz o excesso de bebida, no outro dia acorda com cabeça doendo, com corpo doendo, porque não devia ter feito excesso. É assim que funciona também o espírito, sem excesso. Se também o corpo come além da conta, come muito doce, gera doenças como diabetes, entre outros. excesso, muito sal, pressão, entre outros tantos. Então, o corpo nada mais é para mostrar o espírito que deve viver em equilíbrio. O mundo deve viver em equilíbrio. Tudo um pouco, nada demais. Não coma aquilo que não faça bem, e aquilo que faça bem, não coma muito. Pois mesmo que faça bem, se come muito, o que é muito faz mal. Acabou com 7 colegas. Salve. Bons hábitos espirituais e as ligações, as condutas do bem segundo o Evangelho, consistem em ter uma vida de saúde plena? A plenitude se refere à totalidade. Acabou que não se diz que na plenitude, mas sim no equilíbrio. Porque a vida é feita de altos e baixos. Porque senão todos estariam fazendo isso e todos viveriam na plenitude. Porque até mesmo aqueles que buscam ao máximo também ficam doentes. Porque o corpo físico é feito de matéria. E os deslizes com a matéria ocorrem. E as temperanças do mundo também ocorrem. E aquilo influencia a matéria. Então, se fosse apenas isso, não precisariam de vacinas. Não precisariam de outras coisas para não ter doenças. Então, a plenitude não. Mas sim ajuda, pois ajudará o equilíbrio do espírito e da mente. Aí faltará o equilíbrio do corpo, que deve ser feito também dia a dia. Salve. Salve o caboclo sete flechas. Até onde está a responsabilidade de cada ser humano em adquirir vírus como HIV, sífilis, ebola e outros? A responsabilidade está em cada um. Se tem a possibilidade de prevenir, então o ser é totalmente responsável. Pois foi lhe dado a possibilidade. Sem a possibilidade de adquirir tal vírus ou tal doença, então a sua responsabilidade é parcial. Por que parcial? Porque sempre existem meios para melhorar. Mas se adquiriu sem o seu querer, é claro que não foi por querer, podia às vezes ter evitado. Dali então é tratar e evitar que a doença continue propagando, pois são doenças que se propagam de um para o outro. Então, se cada um que tem a doença tivesse a consequência, a consciência de que não deve deixar passar essa doença para o próximo e fizesse o máximo, rapidamente acabariam os surtos de doenças e rapidamente evitaria a grande doença. O grande problema em doenças que alastram, como essas, as quais citadas, é que ninguém se preocupa com o próximo. esperam chegar para ver depois o que vai fazer. E enquanto está acontecendo em outro lugar, no vizinho, no outro país, no outro lugar do mundo, no outro estado, na outra cidade, problema do outro. É isso que penso. Por isso que as coisas se alastram. Se o pensamento fosse coletivo, essas doenças já teriam fim. O problema é que a falta do pensamento coletivo, a formação de uma egrégora única para a dissipação do amor e evitar catástrofes, não ocorre. E daí, então, as doenças se chegam. Salve, Caboclo Sete Flechas. Salve. Há um controle no mundo astral sobre esses vírus que se espalham no ambiente terrestre? O controle é parcial, pois a responsabilidade do ambiente terrestre é de quem está encarnado. Por quê? A maioria das pessoas e pregadores sempre dizem em tal controle em relação ao mundo espiritual, à Terra. Para quê? Para se eximirem da responsabilidade de tal planeta. Então, enquanto encarnados, vocês devem fazer esse controle. O mundo espiritual já tem seus problemas. O mundo espiritual já tem que procurar o que fazer, pois também existem doenças no mundo espiritual e tristeza, as quais espíritos se perdem. Então, a responsabilidade do planeta é de quem está encarnado. Não adianta rezar se não faz nada. Não adianta pedir a Deus se não toma atitude, pois quem está encarnado aqui são vocês, e vocês que devem ter esse controle, e não o mundo espiritual, pois o mundo espiritual, se fosse para ter esse controle, encarnava todo mundo para controlar. Salve, Caboclo Sete Flechas. Salve. Há doenças também no mundo astral? Sim. Como o Caboclo disse, há doenças. Mas não doenças da matéria. Doenças do espírito e da mente. Umbral é uma doença da mente. Cada um tem seu umbral. Porque ninguém vai sofrer tudo pela mesma coisa. O que é sofrimento para um, às vezes não é sofrimento para outro. E umbral é uma doença da mente. A própria mente fica presa naquilo. É a depressão do mundo espiritual. Entre outras doenças, em que quando se chega num terreiro, quando se chega numa casa espírita ou em qualquer outro lugar, o que é que as entidades dizem que estão fazendo? Estão limpando o seu corpo astral. Estão retirando as coisas ruins do seu espírito. Ou seja, assim como a matéria, o espírito também adquire coisas negativas se não for bem cuidado, como larvas astrais, miasmas astrais, sanguessugas astrais, entre tantas outras inúmeras que eu poderia passar o dia citando, como os vírus astrais que também existem. E isso é decorrente à doença da mente que está ligada intimamente ao espírito, a não cuidar do seu espiritual. Pois, a cuidar do corpo espiritual, para nós que somos espíritos, é o mesmo que para vocês cuidar do corpo material, que são matéria, evitar excessos e procurar pensamentos positivos. Quais tipos de excessos é esse? Simples. excessos que os espíritos podem adquirir. São que vós, vocês, me chamam de virtudes e vícios nesse planeta. Excesso de amor passa a ser doença. Mas qual tipo de excesso de amor que eu falo? Quando o amor passa a ser doentio. E o espírito muitas das vezes acredita que está se dando muito, mas às vezes chega a incomodar. Excesso de conhecimento. Porque o conhecimento deve-se ter aquilo que é necessário para se aprender naquele instante. Adquirir conhecimento a qual não serve naquele instante vai só bagunçar a cabeça e causar conflito. Daí entra as sete linhas sagradas de Umbanda, que vem mostrando o equilíbrio dos orixás. Aquele que tem fé em orixá e conhece as sete linhas de Umbanda sabe o que o caboclo se fala. Aquele que não conhece, procure saber. Salve, caboclo Sete Flechas. Salve. Doenças de ordem emocional têm maior impacto sobre os encarnados do que as outras? O impacto varia de ser por ser. Alguns, de modo emocional, têm grande impacto. Alguns, de modo material ou corporal, têm maior impacto. Depende muito da doença, depende muito do ser. Aquele ser equilibrado ou desequilibrado em qual área. Então, isso é ser a ser, doença a doença. Não se pode generalizar tal assunto. Salve. Salve o caboclo Sete Flechas. O ser humano encarnado tem realmente a capacidade de autocura sem precisar de qualquer tipo de auxílio, tanto tradicional na medicina quanto espiritual? Sim. Mas você pode ter auxílio para que não procurar? Para que passar dificuldade? Se tem um auxílio, procure. Se aquilo pode te ajudar, pode facilitar, procure. Porque às vezes morre achando que pode se curar. E às vezes pode se curar, mas não naquele tempo que se tem de vida. Então, muitas das vezes tem que se procurar sim. Muitas das vezes, engano. Todas as vezes deve se procurar. Porque não estão nesse mundo sozinhos. Então, para que deixar o ego e o orgulho tomar conta? Salve. Salve o caboclo Sete Flechas. A medicina terrena, e ainda mais a ocidental, engatinha em tratamentos para a melhora e para o bem-estar da humanidade? Não. Não engatinha. Ela caminha de acordo com a evolução do ser humano. Quem engatinha é criança. E se ela está engatinhando, a evolução humana ainda é uma criança. Não é a medicina que engatinha, e sim o encarnado quando faz esse julgamento. Tudo está no seu tempo, de acordo com as ordens da evolução. E quem manda essas ordens? Não é Deus? Não. São o mundo espiritual? Não. É aquele que está encarnado. Porque ele evolui à à medida que procura. Então, se está evoluindo devagar, está procurando pouco. Está evoluindo devagar, porque não está prestando atenção nas coisas corretas. Porque a evolução da humanidade está intimamente ligada à evolução de cada ser. Se os seres encarnados evoluem, a humanidade, lógico, evolui junto. Se os seres encarnados não evoluem, a humanidade não evolui. Aí tem-se a grande pergunta, eu faço a minha parte. Eu sou mais evoluído que o próximo? Não. Não faz mais que obrigação. Então, o que se deve fazer? Deve-se fazer a sua parte e ajudar aqueles que estão ao seu redor. Se cada um fizesse isso, o mundo seria perfeito. Ajude aqueles que estão ao seu redor. As pessoas querem fazer coisas que impactam milhares de pessoas, mas não conseguem mudar a própria casa. Então a doença toma conta. Aí vem a doença mental, que é o quê? Achar que pode mudar e sentir impossibilitado. Mas a mudança não é do exterior, é do interior. A mudança é dentro de sua própria casa, não fora. Podemos ver, não só nesse lugar que vocês chamam de país, todos aclamando mudanças, sempre, desde as primeiras eras e primeiros tempos, desde colonizações, quando nós índios habitávamos esse planeta, me desculpe, esse país, em sua plenitude. Porém, a mudança solicitada, mas não feita por cada um. É mais fácil colocar a culpa no outro, naquele que está em cima. E aí gera as doenças. E eu chamo isso de colocar a culpa no outro, de doença mental, de não assumir a própria responsabilidade. Salve, Caboclo Sete Flecha. Salve. O quanto da medicina terrena, tradicional e ocidental trata a saúde da humanidade, mas, dentro de um comércio de remédios, alimentando a indústria farmacêutica, mais do que realmente olhar para cada ser humano como indivíduo a ser tratado sobre a sua saúde, o seu bem-estar? Isso acontece muito, muito, com muita frequência, de maneira vergonhosa. E a pessoa, as pessoas que fazem isso, que são tantas e de maneira tão frequente, se acostumam com o erro e têm coragem de deitar todos os dias à noite no travesseiro e fingir que estão com a consciência tranquila, sendo que poderiam colaborar com as pessoas. O bolso cheio de dinheiro disfarça uma consciência nebulosa. Isso o afetará e o implicará. Isso não é uma ameaça, é um fato que afetará e implicará grandes consequências, ou ainda encarnados, ou logo em seguida que desencarnar. Pois tudo que se faz é olhado, pois quem te cobra não é Deus, é sua consciência. E é impossível esconder qualquer coisa de sua consciência. Então, aqueles que vendem esses remédios, por vender remédio para curar remédio, vendem a doença para depois tentarem curar por dinheiro. E eu lhe pergunto, isso não seria doença? Quem está doente é aquele que procura ou aquele que vende? É algo a se refletir. Salve. Salve o Caboclo Sete Flechas. existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um um bem-estar e uma saúde constante? Sal, são várias técnicas disseminadas por vários povos em vários momentos da civilização. Uma das técnicas, e quem sabe uma das mais antigas, é o ato de se meditar. A meditação é aquele momento que o ser esquece tudo que está se envolve e volta para si, e volta para Deus. E uma coisa para ficar bem todos os dias é, além da meditação, durante aquele período, logo após, sair do estado de meditação com o mundo e entrar para uma meditação interior, que é o quê? Olhar o seu interior, olhar o seu coração, olhar aquilo que lhe aflige e olhar dentro do espelho da alma e se ver. E ver o quão sujo ou quão limpo está seu espírito. E começar a fazer uma faxina de dentro para fora, para retirar as doenças da alma, retirar as doenças da mente, entrando em equilíbrio com o corpo. A meditação, que 10 minutos diários seriam suficientes, as pessoas acham que são muito tempo, pois não conseguem ficar nem um minuto. São raras as pessoas que passam disso. E raras as pessoas que tentam. Mas, em compensação, passam horas perdendo tempo, mexendo em coisas e vendo coisas que não têm significância nenhuma, que não agregam nada para a vida, ou ainda fazendo coisas piores, emanando energia negativa, causando doença nos outros, como falando mal das pessoas, criticando tudo e julgando, apontando o dedo o tempo inteiro, sabendo que, ao apontar um dedo, o defeito está em você, pois não se aponte o dedo para nada. Se for, estique a mão inteira, pois todos os seus dedos poderão auxiliar aquele que pode ser a ponto dedo. Auxilie ao invés de criticar. Emane amor ao invés de emanar doença. Tchau. Salve o caboclo sete flechas. Em cirurgias espirituais, o quanto é necessário utilizar os instrumentos cirúrgicos terrestres, como alguns espíritos médicos acabam utilizando? Esse caboclo não trabalha com isso. A não ser que, como representações ou elementos. Mas, caboclo de escolha, do tipo de doença, que se tem que enfiar uma tesoura, se a cirurgia é espiritual. Se tem que enfiar uma faca, se a cirurgia é espiritual. Pois, caso contrário, isso é a cirurgia carnal e não espiritual. Pois está adentrando na matéria literalmente. Esse caboclo não faz. Aqueles que fazem têm sua consciência em relação àquilo que fazem. Tem o seu parecer em relação àquela situação. Cabe a cada médium e a cada entidade julgar aquilo se necessário ou não. Porém, sabemos que tem muitos seres encarnados que só têm a fé quando vem tal tipo de situação para poder receber a cura. E grande parte das vezes a cura é feita justamente pela fé que se coloca em tal evento. Pois é a questão o qual o Vasco sempre fez, no livre-arbítrio. Sem a fé, que simboliza o livre-arbítrio da pessoa, no começo desse trabalho de cura, não é possível se fazer nada, pois se afeta o livre-arbítrio. Se ela não acredita, não crê, é o livre-arbítrio que se está falando que não. Então, raramente é feita a cura. Salve. Salve o caboclo sete flechas. Se aquele que procura uma cirurgia espiritual for contra a sua cura, lembrando do Evangelho onde Jesus diz: vai, não peques mais para que coisa pior não lhe ocorra, há alguma possibilidade da sua enfermidade retornar? É super comum enfermidades retornarem depois de curas. Não só de curas espirituais, também como curas mundanas. Pois, o que gerou a doença? O que gerou a chegar naquela situação? A cura vai deixar de gerar novamente? Ou é a mudança de atitudes? Ou é a mudança de ações? Se tem a doença, ela tem um motivo, uma causa primeira. E não se combate a doença para ela não voltar na cura superficial, e sim na causa primeira. É como se uma árvore... Vamos imaginar que a doença é uma árvore. Se você corta parte da árvore, ainda as raízes estão lá e vão brotar novamente. É assim a doença. Se você combate só no que se vê, ela vai voltar a surgir novamente. Por isso é importante a mudança de atitudes. Um exemplo qual já dei. Depressão. Ela não começa do dia para a noite. Começa devagar, e devagar, e devagar. E quando vê o filho perdeu o rumo. Se eu combato superficialmente, retiro a dor naquele instante. Mas amanhã a pessoa cultiva as mesmas coisas. Dali a poucos dias, voltará a ter a depressão. Se a pessoa está com excesso de peso, procurou uma casa espírita ou também um centro médico na terra, fez a cirurgia, e casas espíritas também fazem cirurgia para perda de peso quando necessário. A pessoa perdeu peso, mas dali volta-se a comer como comia e não cuidar do corpo como não cuidava. Dali a pouco tempo, estará obesa novamente. Ou acarretando ainda ficar até pior. Pois acha que é só porque a consciência é assim, meu filho. Foi curado, acha que não tem que fazer sua parte. E aí, larga de lado. Então, é muito comum se ver voltar às doenças. Justamente porque foi curado. Aí acha, se eu ficar de novo, é só eu ser curado novamente. Mas as coisas não funcionam assim. Pois a segunda vez a doença sempre vem mais forte. Por quê? Porque ela já está acostumada com o seu organismo. E como você tem a tal esperança de ser curado facilmente como foi a primeira vez, abre a guarda e é aí que ela toma conta. Então, quando uma entidade te cura, assim como os médicos dessa terra, eles te passam várias coisas e várias medidas a quais você tem que tomar para que aquilo não volte. Se você não toma tais medidas, não escuta, logicamente, irá voltar. e como tudo que eu citei, provavelmente mais forte. Salve! Salve o Caboclo Sete Flechas! A pessoa que passa pela doença, as suas expiações, encontra nelas algum resgate kármico? Algumas doenças, sim. Mas às vezes, não. Às vezes ela só encontra a cura para a doença que ela mesma gerou. Para encontrar o resgate kármico, não basta observar a doença, basta observar a vida. Porque é isso que é estar encarnado. Observar a vida para tais resgates. Não deve ser a doença responsável para isso. Mas pode ser que seja daquele ser que é cabeça dura. Então, deve-se frisar que a vida deve ser observada. Não espere doenças para achar que é resgate kármico. O resgate kármico está a partir do seu nascimento. E não a partir de uma doença. Tá? Salve o Caboclo Sete Flechas. Tá. O quanto o mundo astral traz de inspiração e de novos conhecimentos no mundo físico, no campo da medicina? O mundo astral traz o tempo todo inspiração. O problema é que a observação do mundo material é que é muito pouco. O tempo todo se tem provas de cura. Quantas casas do mundo fazem cura? Quantas casas espirituais? E por que isso não é levado em consideração? Quantas pessoas fazem curas por si só? E por que elas não são levadas em observação? E digo mais, Mestre Jesus, quando veio à Terra, fez várias curas. E o que ele disse? Que isso era pertinente somente a ele? Não. Vai e faz melhor. E por que isso não é levado em consideração? Pessoas encarnadas que observam e recebem o auxílio do mundo espiritual fazem cura o tempo inteiro. E a maioria das pessoas não levam isso em observação. A inspiração do mundo espiritual ao mundo material está a cada segundo que se respiram. A observação vai daquele que pretende. Salve. Salve o Caboclo Sete Flechas. Salve. Seu Caboclo, aqui quero reiterar o meu agradecimento pela oportunidade de ter colhido a sua sabedoria, respondendo às questões de um dos médicos da equipe espiritual do Diálogo com os Espíritos, o Dr. Alberto, e pedir ao senhor a sua mensagem final para esse encontro e o que é que o senhor quer que as pessoas levem no coração. Doenças nesse mundo, e tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, são comuns. O que não é comum é não procurar seu tratamento da maneira adequada. Não deixe o ego ou o orgulho tomar conta. Procure auxílio aos seus irmãos. Mesmo que seja um médico ou um doutor médico desta terra, procure sempre auxílio, pois vocês estão encarnados e para ajudar um ao outro. Não ache que é preciso somente de si para viver no mundo sozinho. Doenças não são para mostrar a vida de forma diferente. O seu nascimento é para mostrar a vida de forma diferente. Então, em qualquer situação, seja feliz, seja doente, veja a vida de forma diferente. Saiba enfrentar os obstáculos sem remorso e sem tristeza. E que o aprendizado sempre seja a sua maior arma para o conhecimento. Salve. Salve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Ah, foi do grande Tupã. Salve. Muito obrigado. Até uma outra oportunidade que sinto que será muito breve. Nos encontraremos mais vezes. Que a força do grande Tupã ilumine a coroa de todos. Que assim seja. Fleta vai embora pra cidade da Jurema, ele vai ser coroado na cidade da Jurema. Salve. Graças a Deus, aqui estamos com um médium, senhor Igor Soares, não é? Tchau. Como é que foi para você esse momento mediúnico? Foi muito bom, foi extremo conhecimento, que já vim trabalhado com Cabo Sete Flechas com cura já há algum tempo. Assim que eu iniciei minha caminhada na Umbanda, também trabalhava num centro espírita, na verdade, um hospital espírita de cura, e meu grande contato com ele, a grande força que ele me deu foi justamente nesse hospital espírita. A gente ia para lá, então acabou com Sete Flechas, curou muito, temos muitos relatos de curas que ele fez em várias pessoas, e sempre de forma, a forma dele trabalhar, sempre muito calado, faz a cura, faz o trabalho dele e deixa suas mensagens. Então, para mim, sempre foi um prazer trabalhar com ele, sentir essa energia muito forte, né? E muito sincera que os caboclos trazem, né, na força de Pai Oxóssi. Graças a Deus. Você, enquanto está mediunizado, consegue ouvir e entender aquilo que o Espírito fala e você vê a importância que assim seja? Sim, grande parte, principalmente energeticamente, em trabalhos de cura, principalmente. Eu consigo sentir, às vezes, o local da doença, o que está doendo na pessoa, o que está causando aflição. Porém, na maioria das vezes, eu não sei como fazer, que eu sinto. Aí o caboclo, né, faz o que deve ser feito. O sentimento maior é esse. Sempre a cada doença, a cada coisa, ele sempre deixa um aprendizado que todos os médiuns devem levar para si, que é justamente aprender com a dificuldade do próximo. Por isso, incorporação. Eles mostram a gente, para a gente aprender, para a gente não ter que passar por aquilo, né? Então, eles já mostram para a gente ir aprendendo com o erro dos outros. Né? Quem é o Caboclo Sete Flechas, no seu entendimento? O Caboclo Sete Flechas, para mim, ele já relatou que já foi índio, cacique, já, né, de uma tribo. O que eu vejo nele, que é a incorporação de caboclo, que eu sinto a maior dificuldade, que os pensamentos não vêm em ordem na cabeça da gente. Enquanto as outras incorporações, os pensamentos vêm, na maioria das vezes, de forma calma e tranquila, o caboclo vem de uma forma muito forte e nem sempre ajustado, e quando sai, sai ajustado, porque a gente não entende muito bem. O padrão vibracional que eu sinto é muito alto, então um padrão vibracional muito alto. Então, o que eu sinto para o caboclo Sete Flechas que eu trabalho é um caboclo de grande energia, né? O chefe do nosso terreiro, então sempre de muita energia, muito conciso nas falas e jamais com dúvida. Um caboclo com toda certeza que o mundo tem, é toda certeza do certo, do correto. Claro.